que te preparaste. Todos sentam-se à mesa, Jesus é o convidado. Alguns religiosos discutindo suas leis, fariseus com seus conceitos não demoram pra julgar. E Simão que convidou Jesus para estar em sua casa, nem teve a reverência de lhe cumprimentar. Jesus chegou e ninguém parou para honrar sua presença. Ele entrou e ninguém prestou-lhe a devida reverência. Que reunião é essa que ninguém o adora? Porque o convidaram se não querem dar a ele toda a glória? Mas aqui nessa igreja diferente, esse povo veio para adorar. Jesus é nosso convidado, está presente. É a ele que nós vamos exaltar. Senhor, seja bem-vindo em nosso meio. Tua presença aqui nos trouxe até aqui. Que honra é ter tua glória em nosso meio e sentir o teu poder fluir. Jesus está aqui. Quem veio para adorar, então adore. Ele está aqui. Salve, por chore, Jesus está aqui. Como posso diante dele me calar? A sua presença já dominou este lugar. Jesus está aqui. Sua presença é o que faz a diferença. Jesus está aqui. Faz tremer todo lugar sua presença. Jesus está aqui. Eu já posso sentir. Presente. É a ele que nós vamos exaltar. Senhor, seja bem-vindo em nosso meio. Tua presença que nos trouxe até aqui. Que honra é ver tua glória em nosso meio e sentir o teu poder fluir. Jesus está aqui. Quem veio pra adorar, então adore. Ele está aqui. Faz o que você sentir, louve, por chore. Jesus está aqui. Como posso diante dele me calar? A sua presença já dominou este lugar. Jesus está aqui. Sua presença é o que faz a diferença. Jesus está aqui. Faz tremer todo